الله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد vamos continuar com a nossa aula de Kitab al-Tawhid e estamos no capítulo sobre a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي O Sheikh Rahimahullah pretende com este capítulo falar sobre uma das formas que ocorre o shirk nas palavras, que é a descrença dos favores de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani quer dizer que uma dentre as formas que ocorre a descrença nas palavras das pessoas é a descrença nos favores de Allah subhanahu wa ta'ala sobre o servo. E vimos nas aulas anteriores de que esses capítulos do Sheikh Rahimahullah pretende com eles chamar a atenção sobre as palavras ou os ditos que constituem shirk. E vimos vários outros exemplos nas aulas anteriores sobre palavras que constituem shirk. E o Sheikh Rahimahullah continua falando sobre algo que é bastante comum, que é a descrença nos favores de Allah subhanahu wa ta'ala. E como é que ocorre a descrença nos favores de Allah subhanahu wa ta'ala, ou naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala agracia ao servo, quando a pessoa atribui isso a outra além de Allah subhanahu wa ta'ala? E é isso que o Sheikh Rahimahullah pretende com este capítulo. Diz Rahimahullah, باب قول الله تعالى كابيتلو صبري أبلابرة الله سبحانه وتعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي إلي رحمه الله فلا صبري إيش كابيتلو الله عند الله سبحانه وتعالى يعني إيش فرسيكل عند الله سبحانه وتعالى ديسي ولئن أذقناه رحمة يعني كوندو نوش فازيموش وسيرفو testar ou provar a nossa misericórdia, rahmatan minna, min ba'd dharra, depois dele passar por dificuldades, min ba'd dharra amassatuhu, la yakulanna, então ele dirá, hada li, yani, essa graça, essa misericórdia que chegou a ele, é devido a ele próprio, quer dizer que ele é a origem dessa misericórdia, ou desse favor, ter chegado a ele. Portanto, o Sheikh Rahimahullah aqui menciona este versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre Qarun. Esse versículo fala sobre Qarun. Yani, os versículos que vêm antes desse que ele mencionou, Rahimahullah, fala sobre a história de Qarun, que era um, como Allah subhanahu wa ta'ala disse, kana min qawmi Musa, era um do, yani, min qawmi Fir'aun, era um do tempo de Musa alayhi salam, e fazia parte do, yani, dos egípcios, do povo de Faraó. E é um indivíduo que foi agraciado bastante por Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala deu a ele tanta riqueza, como Allah subhanahu wa ta'ala descreveu a riqueza dele, dizendo que as chaves dos cofres onde ele tinha a sua riqueza eram tão pesadas que deveriam ser carregadas por várias pessoas, e pessoas que têm força, quer dizer que ele tinha bastante riqueza. E esse indivíduo disse que essa riqueza que ele teve, essa tanta riqueza que ele tinha, era devido à sua, yani, à sua capacidade, yani, de produzir, ou à sua capacidade de conhecer como procurar negócios, coisas dessa natureza. Portanto, descreveu de que essa riqueza que ele tinha vinha da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. O Sheikh Rahimahullah em seguida mencionou palavra de, yani, tafsir de algum dos salaf, como é o caso de Mujahid. Qala Mujahid, hada bi'ilmi wa ana mahkukum bih. Yani, Mujahid comentando esse versículo, yani, o significado desse versículo, ele disse, hada bi'ilmi, yani, é como se a pessoa, quando é dada a riqueza e descresce que isso vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, é como se ele tivesse a dizer que isto aqui é devido ao meu conhecimento. Quer dizer que eu apanhei essa riqueza devido ao meu conhecimento. Devido ao meu conhecimento. Wa ana mahkukum bi. E eu tenho o direito dessa riqueza. Quer dizer que essa riqueza, primeiro, eu encontrei procurando com o conhecimento que eu tenho, e também esse é um direito meu. Quer dizer que essa é uma retribuição do meu conhecimento. E isso é algo que muitos dizem: eu consegui esse emprego porque fiz muito esforço. Eu fiz muito esforço. Eu consegui passar de classe porque eu estudei bastante. Eu fiz bastante esforço. É por isso que eu passei de classe. E ele pensa de que isso que ele fez é suficiente para atingir aquela graça que ele teve. وقال ابن عباس e ابن عباس رضي الله عنه comentando esse versículo disse يريد من عندي, yani quer dizer que esta riqueza veio da minha parte, essa riqueza veio da minha parte. وقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي, إنما أوتيت على علم عندي, قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب. Yani Allah subhanahu wa ta'ala no Surat al-Qasas falou de que qala, yani indivíduos mal agradecidos quando são dados favores de Allah subhanahu wa ta'ala dizem, como é o caso de Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi, yani eu fui dado essa riqueza devido ao meu conhecimento. Qala Qatada, dentro dos salaf, disse que esse versículo quer dizer على علم مني بوجوه المكاسب, يعني eu fiquei rico porque eu sei como fazer negócio, como onde encontrar coisas que tornam uma pessoa rica. وقال الآخرون, e disseram outro dentre os salaf, على علم من الله أني له أهل, يعني esta riqueza eu encontrei porque Allah sabia de que eu mereço essa riqueza. De que eu mereço essa riqueza. Ele yani, diz que a riqueza que ele encontrou é devido ao conhecimento que Allah subhanahu wa ta'ala tem de que ele merece essa riqueza. De que ele merece essa riqueza. وَهَذَا مَعْنَا قَوْلُ مُجَاهِدُ اُتِيتُهُ عَلَى شَرَفُ, yani, eu fui dado também devido à minha nobreza. Yani, alguém tem muita riqueza, diz que essa riqueza é devido à minha nobreza. Yani, por exemplo, eu encontrei, fui dado tal e tal coisa devido ao meu estatuto na sociedade. Eu sou rico devido ao meu estatuto na sociedade. Tanto tudo isso faz parte de kufr ni'ma, yani descrença nos favores que Allah subhanahu wa ta'ala concede aos servos. Tanto essa é uma das formas de shirk, embora seja um shirk, como dissemos nas aulas anteriores, que não tira a pessoa do Islam, mas sim diminui o seu tawhid, diminui o seu monoteísmo. Portanto, o Sheikh Rahimahullah, nesses versículos que ele mencionou, bem como nas palavras dos Salaf sobre o Tafsir, indica que Kufru Ni'ma, a descrença dos favores de Allah subhanahu wa ta'ala, ocorre de várias formas, dentre elas, é a pessoa atribuir esse favor a si próprio, como aquele que diz que eu consegui alcançar tal coisa, porque eu sou esperto, eu sou bastante esperto, eu tenho tenho muito conhecimento de como encontrar tal e tal coisa. Ou aquele que diz que eu encontrei emprego porque eu fiz bastante esforço, porque eu fui falar com o diretor, ou porque eu fui falar com o chefe dos recursos humanos. Eu encontrei esse emprego ou essa promoção, no seu emprego alcançou um cargo superior, diz que é devido ao meu esforço de 5 anos, eu durante 5 anos me esforçava para alcançar isso que eu tenho hoje. Portanto, esse é Kufru Ni'ma, é uma das formas de Kufru Ni'ma. E a outra forma é, como disse aqui um dos salaf, que é yani, Mujahid, quando ele disse ala hada bi ilmi wa ana mahkukum bi, yani, isso indica de que também dentre as formas de Kufru Ni'ma é a pessoa que é dado algo, ele diz que isso vem da parte de Allah. Ele acredita de que isso vem da parte de Allah. Mas o que ele diz? Ele diz que eu tenho direito. Yani, eu fui dado essa coisa a partir de Allah subhanahu wa ta'ala, devido ao direito que Allah subhanahu wa ta'ala sabe que eu tenho de receber isso. Quer dizer que ele coloca perante o favor que é dado, o fato dele ter direito, eu tenho direito. Yani, eu faço ibada, eu fiz ibada, então Allah deu-me isto. Os ulamas mencionaram de que a pessoa, por mais que faça ibada dia e noite, em cada minuto, você não é capaz de agradecer os tantos favores que Allah subhanahu wa ta'ala te deu. Quer dizer que o que você faz de ibadah não é suficiente para você ser dado algo a mais. Quer dizer que o teu ibadah que você faz, você com esse ibadah não merece nada. O ibadah que você faz não merece nada. Pois o ibadah é um direito de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala é quem tem direito de ser adorado. Daí que você é obrigado a adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Não é uma troca de que eu faço ibadah, então Allah vai me dar isto. Não, Allah subhanahu wa ta'ala dá ao servo tafaddulan minhu, yani é um favor que ele faz ao servo. Quer dizer que não é obrigatório Allah subhanahu wa ta'ala te recompensar, mas sim, Allah subhanahu wa ta'ala faz-te um favor de te recompensar. Allah subhanahu wa ta'ala faz favor de te recompensar. Quer dizer que você não tem nenhum direito de nenhum prêmio ou, muqabil, uma remuneração perante Allah subhanahu wa ta'ala. Pois ele subhanahu wa ta'ala é quem te criou, ele é que te dá de comer, ele é que te deu a vista, a audição. Todos estes favores que Allah subhanahu wa ta'ala te deu, você não é capaz de fazer um ato ou ações que vão compensar aos favores, aos inúmeros favores e graças que Allah subhanahu wa ta'ala deu desde que você nasceu até o tempo que você morre. Os favores de Allah subhanahu wa ta'ala são inúmeros, incontáveis. Portanto, a tua ação não é uma troca. Você não está fazendo uma troca. Eu vou fazer ibada e Allah subhanahu wa ta'ala deve me dar tal e tal coisa. Portanto, aquele que acredita de que o que ele fez de ibada, o que ele fez de boa ação, merece ser recompensado por Allah subhanahu wa ta'ala, isso é kufru ni'ma. Também é descrença dos favores de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala dá ao servo tafadulam minhu. Ele faz favor de te dar, com sua graça subhanahu wa ta'ala, faz favor de te dar o que ele te dá. Portanto, não pensa que isso aí é um direito teu, de você ser recompensado ou ser dado riqueza ou coisa dessa natureza. E isso que vamos ver mais à frente, ou a seguir no hadith que o Sheikh Rahimahullah mencionou. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, mais uma vez, nesses versículos, informa-nos sobre a situação daqueles que, quando estão na aflição, quando são pegos pela aflição, e depois de passarem a aflição, pacientarem a aflição, serem dado algo, eles dizem, isto aqui que fui dado é um direito meu, ou dizem, isto aqui é um prêmio que Allah subhanahu wa ta'ala me deu devido ao meu esforço, ao meu ibadah, ou o caso de outras pessoas que dizem que isso veio da parte dele. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala chama atenção para esses dois tipos de pessoas, e uma dentre elas é a característica dos kufar, os kufar asliyin, os kufar de origem. Portanto, é uma atenção, uma chamada de atenção para o muçulmano monoteísta não se apegar a esses atributos, que são atributos dos verdadeiros kufar, que não acreditam nos favores de Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa, como muçulmana monoteísta, deve acreditar que tudo que vem a ele de bem é um favor de Allah subhanahu wa ta'ala para ele. E ele não merece isso, e também ele não encontrou devido à sua esperteza, ou seu conhecimento, ou os seus truques que ele tenha implementado para alcançar algo. Portanto, aquilo que a gente faz é simplesmente um sabab, é um motivo, é algo que por si só não gera nada. A pessoa, quando sai e procurar risco, sai de manhã para procurar sustento, esse é um ato, é um asbab ou um sabab. Quer dizer que a pessoa está a fazer um meio, está a usar meios para alcançar algo, mas o resultado depende de Allah subhanahu wa ta'ala. É como aquele que leva semente e lança na terra. Ele está a fazer um asbab, está a usar meios para alcançar algo. Portanto, o resultado depende de Allah subhanahu wa ta'ala. Você pode lançar semente numa terra fértil, e se Allah subhanahu wa ta'ala não quiser que essa que essa semente germine, não vai germinar. Não vai germinar. Portanto, o resultado quem produz é Allah subhanahu wa ta'ala. A gente usa os meios para chegar ao resultado, mas dependemos de Allah subhanahu wa ta'ala nesse resultado. Portanto, essa deve ser a crença do monoteísta. Em seguida, o Sheikh rahimahullah mencionou um hadith bastante comprido, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam fala sobre a história de três indivíduos de Banu Israel, como vem nesta grande narração a partir de Abu Huraira. Um deles era leproso, tinha uma doença na sua pele. E na sua pele, a gente sabe que a lepra faz a cor da pele mudar. E outro tinha uma doença que fazia o seu cabelo cair. Tinha uma doença que fazia o seu cabelo cair, quer dizer que o seu cabelo não crescia e tinha uma má aparência. E tinha outro que era cego, ele não tinha visão. Esses três indivíduos foram testados por Allah subhanahu wa ta'ala. E todos eles eram pobres. Todos eles eram pobres. E foram testados por Allah subhanahu wa ta'ala por via de um anjo. Allah subhanahu wa ta'ala enviou um anjo para testar esses indivíduos. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, inna thalathata min bani Israel abrasa wa aqra wa ama فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك. يعني esse anjo veio ao leproso, aquele que tinha doença de pele. Disse para ele: أي شيء أحب إليك. Qual é a coisa que você mais deseja? Qual é a coisa que você mais deseja? قال لون حسن. Eu quero uma cor bonita. Porque tinha lepra, a sua pele era defeituosa. Launun hasan wa jildun hasan wa yadhhab anni alladhi qad katharani an-nas bih. Ele disse: eu quero uma cor bonita, uma pele bonita, bem como também quero que aquilo que fez as pessoas que faz as pessoas estranharem a mim desapareça, a doença que ele tinha que fazia as pessoas estranharem a ele. Ele queria que isso também desaparecesse. Esses eram os desejos que ele tinha. قال فمسحه فذهب عنه كذره. طيب, o anjo passou a mão nesse indivíduo e a sua pele mudou. Quer dizer que ele foi removido da doença que tinha de lepra e ficou bonito. Depois, o anjo, o que é que disse? فمسح فذهب عنه كذا فأعطى فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا قال فأي المال أحب إليك. O anjo perguntou para ele: qual é a melhor riqueza para ti? Qual é a melhor riqueza para ti? قال الإبل أو بقر. شك إسحاق. Um dos narradores duvidou se ele disse camelo ou vaca. فأعطي ناقة عشراء. Então esse anjo deu a ele ناقة عشراء, um camelo fêmea pronto para dar parto. Portanto, era um camelo com grávida, quer dizer que estava para dar parto. قال بارك الله لك فيها. O anjo disse para esse indivíduo que Allah subhanahu wa ta'ala te abençoe nessa riqueza. Que Allah subhanahu wa ta'ala te abençoe nessa riqueza. Barakallahu laka fiha. Qala fa'ata al-aqra. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que este anjo foi ter com o segundo, que era o al-aqra, que era aquele que tinha careca devido a uma doença que fazia o cabelo dele não crescer. E tinha uma má aparência. Faqala ayyu shay'in ahabbu ilayk. O que você mais deseja? O anjo perguntou a esse indivíduo. Qala sha'run hasan. Eu quero um cabelo bonito, pois o cabelo dele não crescia. E como vimos, era careca. Wa yadhhabu anni alladhi qad kadhara an-nas bihi. E também eu quero que aquilo que faz com que as pessoas me estranham, desapareça. Famasahahu fadhahaba anhu. O anjo passou a mão nele e a doença que ele tinha desapareceu. وَعُطِيَ شَعْرًا حَسَنًا E foi dado um cabelo bonito. فَقَالَ أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ O anjo perguntou a ele, qual é a riqueza que você mais deseja? Qual é a riqueza que você mais deseja? قَالَ الْبَقَرَ أَوْ الْإِبِلِ Yani, a vaca ou camelo? فَعُطِيَ بَقَرًا فَعُطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا O anjo deu a esse indivíduo também uma vaca prestes a dar parto. Uma vaca yani, grávida. E disse para ele que Allah subhanahu wa ta'ala te abençoe nessa riqueza. فَأَتَى الْأَعْمَى Em seguida o anjo foi ter com o cego. فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ O que você mais deseja? Yani, perguntou ao cego. قَالَ أَنْ يَرُدَّ اللَّهُ إِلَيْهَا بَصَرِ فَأُبْصِرَ بِهِ النَّاسِ O que eu mais desejo é Allah subhanahu wa ta'ala me devolver a vista para que eu possa ver as pessoas. فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ Em seguida, o anjo passou também a mão nele e Allah subhanahu wa ta'ala devolveu a ele a vista. Devolveu a ele a vista. Qala, e antes de passarmos para a parte a seguir, veja aqui, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Allah subhanahu wa ta'ala é que devolveu a vista a esse indivíduo. Quer dizer que o anjo não era quem estava a fazer isso. Ele era só um intermediário. Allah subhanahu wa ta'ala é que deu a Yani, cor bonita ao primeiro e também cabelo ao segundo e esse terceiro também Allah subhanahu wa ta'ala é quem deu ele a vista e o anjo não é ele quem deu a vista, mas sim ele simplesmente passou a mão neles e isso foi o motivo que Allah subhanahu wa ta'ala colocou para ele ter a sua vista e para os anteriores terem as suas doenças curadas, portanto yani, o que os anjos fazem dessa natureza, tudo vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala e não são eles a origem dessas coisas. طيب, em seguida, yani, o anjo disse para esse indivíduo, قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ Qual é a riqueza que você mais deseja? قَالَ الْغَنَمْ Ele disse que queria ovelhas. فَعُوْتِيَ شَاتًا وَالِدًا Foi dada também uma ovelha prestes a dar parto. فَعُوْطِيَ شَاتًا وَالِدًا فَأَنْتَجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَانِ فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الْإِبِلِ وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ Yani, então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que o primeiro teve yani, um grande rebanho de camelo, o outro teve também grande quantidade de vacas e o terceiro também teve grande quantidade de ovelhas. Qala thumma innahu ata al-abrasa fi suratihi wa hayatihi. Yani, em seguida Allah subhanahu wa ta'ala enviou esse anjo com o defeito que o primeiro tinha, que era al-abras, que era o leproso. Quer dizer que enviou esse anjo para o leproso com o mesmo defeito que ele tinha anteriormente, que era a lepra. ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَبْرَسَ فِي صُورَتِهِ وَهَيَّئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ قَدْ انْقَطَعَتْ بِي الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلَا بَلَاغَ لِي الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ Yani, ele disse que este anjo veio como um indivíduo leproso em frente daquele que era leproso e disse para ele que yani, esse é um indivíduo pobre rajulun miskin, esse é um indivíduo bastante pobre qad inqata'at bi al-hibal yani, aquilo que eu levava na minha viagem acabou, quer dizer que não tenho nada que eu tinha não tenho nada para continuar o meu rumo na viagem fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bika ele disse, em seguida não tenho como chegar ao meu destino senão com a ajuda de Allah, em seguida a tua ajuda, em seguida a tua ajuda. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. Ele disse, eu peço em nome daquele que te deu uma cor bonita e uma pele bonita e riqueza, peço que você me dá somente um camelo para eu continuar o meu rumo de viagem. فقال الحقوق كثيرة. يعني aquele que era leproso, que ficou rico, com cor bonita e pele bonita, o que é que respondeu quando foi pedido um camelo só? Ele respondeu, as responsabilidades são muitas, quer dizer que eu tenho muitas responsabilidades, não posso te dar um camelo. Quer dizer que isso vai diminuir as minhas responsabilidades. Depois, o anjo disse para ele, فقال له, كأني عارفك. Ele disse, parece que eu te conheço, disse para aquele que era leproso, parece que eu te conheço. Alam takun abras yakdharuka an-nas faqiran fa'ataka Allahu 'azza wa jalla al-mal. Yani ele disse, você não era aquele que era leproso, que as pessoas yani te estranhavam, as pessoas te estranhavam e você era bastante pobre, Allah subhanahu wa ta'ala deu-te riqueza. O que que aquele que era yani leproso respondeu? فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابرا. Ele disse, essa riqueza que eu tenho não veio senão herança, por via de herança. Quer dizer que eu fiquei rico por via de herança. نسأل الله العافية والسلامة. Veja que ele yani não só yani descreu nos favores de Allah subhanahu wa ta'ala, mas também mentiu. Era mentiroso. Ele era pobre, e as pessoas estranhavam ele, andava por aí, e diz que a riqueza que ele teve, ele herdou por via da família. Yani é uma herança que ele herdou na família, enquanto era um pobre. Faqala, então o anjo disse para ele, إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. Disse, se você for mentiroso, então que Allah subhanahu wa ta'ala faz você voltar ao estado anterior. Yani pobre, com lepra, e as pessoas a te estranharem. E o anjo foi-se embora. Foi-se para o segundo, que era o Al-Aqra, aquele que tinha careca devido à doença que fazia o cabelo dele cair. وَعَاتَ الْأَقْرَ فِي سُورَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا. Yani ele foi para aquele que era careca, disse para ele a mesma coisa que ele disse para o primeiro, yani para aquele que era leproso. Disse para ele a mesma coisa, pediu a ele yani, algo para ele continuar o seu rumo da viagem. وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا. Yani aquele que era careca respondeu também da mesma forma como aquele o primeiro respondeu. Yani disse que esse dinheiro que ele tinha, essa riqueza que ele tinha, é algo que ele herdou por via da família e recusou dar a esse indivíduo somente um animal para ele continuar o seu rumo na sua viagem. ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. O anjo disse para ele também o que ele disse para o primeiro, se você for mentiroso, então que Allah subhanahu wa ta'ala faça você voltar ao teu estado anterior. Faça você voltar ao teu estado anterior. قال وأتى الأعمى في صورته. Yani o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que o anjo foi para o cego também na forma de um cego. Yani foi ao cego na forma de um cego. Aquele que era cego, tá bom? Aquele que era cego, que foi dado a visão, esse anjo chegou na presença dele como se fosse um cego também. فقال رجل مسكين ابن السبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري. Ele disse, eu sou um indivíduo pobre e perdi, yani já não tenho condições para continuar o meu rumo de viagem. فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك. Quer dizer que hoje não sou capaz de chegar ao meu destino excepto com a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala, em seguida a sua ajuda. اسالك بالذي رد عليك البصرك بصرك شاتا اتبلغ بها في سفري. Ele disse, eu te peço em nome daquele que te deu a visão e deu-te riqueza, peço que você somente me dá uma ovelha para eu continuar o meu rumo na minha viagem. O que é que aquele que era cego respondeu? Faqala, Qad kuntu ama, faradda Allahu ilayya basari. Ele disse, eu era cego, Allah subhanahu wa ta'ala me deu a vista de novamente. Allah me deu a vista novamente. Fakhudh ma shi't. Você leva o que você quiser. Ele tinha, era, como vimos na palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, eles ficaram bastante ricos, tinham bastante gados e ovelhas e camelos. Esse indivíduo disse para esse anjo que veio na forma que ele era anteriormente, cego, disse, leva o que você quiser. Eu era cego, Allah subhanahu wa ta'ala deu-me a vista, então você leva o que você quiser. Khudh ma shi't. Wada'a ma shi't. Você pode levar o que você quiser e deixar o que você quiser. Fa wallahi la ajhaduka bi shay'in akhadtuhu lillah. Ele disse, por Allah, eu não vou te proibir você levar algo que eu sei que veio da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, veja aqui a resposta desses dos dois primeiros e a resposta desse cego. Faqala, o profeta sallallahu alaihi wasallam mais à frente disse, faqala, de que esse anjo disse, amsik malak fa innama ibtulaytum. O anjo disse, eu não quero nada de ti, permaneça com as suas coisas, eu não quero nada de ti, eu somente vim para vos testar. فقد رضي الله عنك الله سبحانه وتعالى está satisfeito contigo وسخط على صاحبيك e Allah سبحانه وتعالى está zangado com os teus dois companheiros, referência àquele que era careca e aquele também que era leproso. Portanto, esta narração é uma narração bastante benéfica e como podemos ver, as lições da narração são claras. Quando a gente vê a situação dessas pessoas que descreram os dois primeiros que descreram os favores de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala agraciou eles com a saúde e riqueza, e o que eles fizeram? Eles descreram naqueles favores que Allah subhanahu wa ta'ala deu a eles e atribuíram isso a outra além de Allah subhanahu wa ta'ala, e como se não bastasse, eles ainda mentiram de que essa riqueza fosse algo que eles tivessem herdado a partir dos seus familiares. E veja o terceiro, aquele que era o cego, a sua resposta. Primeiro, iqrar bi ni'amillahi alayhi. Ele afirmou de que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou a ele, primeiro. E segundo, ele disse, leva o que você quiser, porque eu não vou te proibir você levar algo que eu sei que vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Qual é a pessoa que você vai encontrar no dia de hoje que vai agir dessa forma, dizer que isso veio da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, se você quiser, leva tudo. Hoje em dia, quem é a pessoa que vai dizer isso? Mas esse indivíduo, pois sabia de que isso tudo é um favor de Allah subhanahu wa ta'ala, ele não fez nenhum esforço para alcançar isso, então ele diz, leva o que você quiser, deixa o que você quiser, pois eu não vou te proibir você levar algo que eu sei que veio da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E no fim, qual foi o final? É que os dois que rejeitaram ou que descreram os favores de Allah subhanahu wa ta'ala voltaram ao estado anterior, porque como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse na narração, que os anjos, ou que o anjo dizia para cada um deles, se você for mentiroso, então que Allah subhanahu wa ta'ala te faça voltar ao seu estado anterior. Então isso quer dizer que a pessoa descrer nos favores de Allah subhanahu wa ta'ala pode ser um dos motivos de Allah subhanahu wa ta'ala remover esse favor que Allah subhanahu wa ta'ala o deu. Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, deu-te um emprego, ou deu-te riqueza. O fato de você descrer que isso veio da parte de Allah subhanahu wa ta'ala pode ser um motivo de Allah subhanahu wa ta'ala remover esse favor. E quantas pessoas você vê durante um tempo eram ricos, tinham bens, E passando um tempo, são indivíduos, como se diz, yani, zé ninguém, andam, yani, até você diz, este indivíduo era um indivíduo bastante rico, tinha isto, tinha aquilo. De um dia para o outro, está na rua, até está a pedir. Até está a pedir. E um dos motivos de a pessoa perder os favores de Allah subhanahu wa ta'ala é a pessoa descrer nos favores de Allah subhanahu wa ta'ala. Isto, eu que sou o motivo disso, eu trabalhei muito, eu sou isto, eu sou aquilo. Portanto, o muçulmano, o monoteísta, deve colocar tudo, todos os favores que ele tem na sua vida, deve colocar em Allah subhanahu wa ta'ala, de que isso veio da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E também não só, quando Allah subhanahu wa ta'ala agracia a pessoa com algo, é necessário a pessoa agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. E o agradecimento, como mencionaram os sábios, yakun min jinsi an-ni'ma. Yani, quando Allah subhanahu wa ta'ala te agracia com algo, o seu agradecimento deve ser do gênero da coisa que você foi dado. Se você foi agraciado com dinheiro, yani com riqueza, então o agradecimento é você dar essa riqueza também, yani parte dessa riqueza, àqueles que são necessitados. Como foi o caso do cego. Se Allah subhanahu wa ta'ala te deu força, a força é uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala, é um favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Pois existem pessoas que não são fortes. Se Allah subhanahu wa ta'ala te deu força, então ajuda aqueles que são fracos. Ajuda aqueles que são fracos. Às vezes você está na rua, encontra pessoas idosas a carregarem coisas bastante yani, pesadas. Qual é a melhor forma de você agradecer a força que Allah subhanahu wa ta'ala te deu? É você ajudando aqueles yani, necessitados, aqueles que não têm essa força. E assim sucessivamente. O conhecimento é uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. A melhor forma de agradecer esse conhecimento que Allah subhanahu wa ta'ala te deu é você agir de acordo com o conhecimento e também ensinar esse conhecimento àqueles que não têm esse conhecimento. Portanto, ash-shukru min jinsi ni'ma, yani, o agradecimento a Allah subhanahu wa ta'ala é feito de acordo com o gênero da bênção ou do favor que a pessoa é dada. E também podemos tirar como lição de que a pessoa pode, yani, a pessoa pode mencionar os favores de Allah subhanahu wa ta'ala sobre si. Yani, se Allah subhanahu wa ta'ala te agraciou com uma determinada coisa, não há mal em a pessoa dizer de que eu tenho tal e tal coisa pela graça de Allah subhanahu wa ta'ala. Pelo contrário, é algo yani, bastante recomendável. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. E quanto aos favores de teu Senhor, yani, comente, yani, mencione. Portanto, o muçulmano deve colocar como hábito a mencionar as graças de Allah subhanahu wa ta'ala sobre ele, pois isso também faz ele recordar de que nada que ele tem é devido ao seu próprio esforço, mas sim vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que não é mal a pessoa dizer que Allah subhanahu wa ta'ala me agraciou com yani, riqueza, ou Allah subhanahu wa ta'ala me agraciou com saúde, Allah subhanahu wa ta'ala deu-me tal e tal coisa. Isso é algo que favorece a ti próprio no seu nafs. Pois a pessoa está sempre yani, muta'alliku billah, está apegue a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, essas são algumas lições que podemos tirar nesta narração e neste capítulo. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça dentre aqueles que agradecem os seus favores e graças, e que Allah subhanahu wa ta'ala não nos faça dentre aqueles que descreem nos seus favores. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.